essa terra. Antes de mais nada aviso, trago facão, paixão crua e bons rocks no arquivo. Tem gente que pira e berra, eu já canto Pio e Silvo. Se fosse minha essa rua, o pé de pé tava vivo. Pro topo daquela serra, vamos nós dois, vídeo e livros. Vou ficar na minha e sua, isso é mais que bom motivo. Hoje errei pela terra para dar e ter alívio. Gorjeando eu fico nua entre o choro e o riso. Pinta silga, pomba, névoa, águia alado, paraíso, passarinho mundo da lua. Quando não trino, não sigo. Caso a bela com a fera, canto porque é preciso. Porque essa vida é árdua pra não perder o juízo. Ierara. Vida é algo pra não perder o juízo. Irarai.